Não. Outra da Sandra Helena? É, a Sandra mandou um estoque, ela mandou um caminhão. Tá, Mário Esteves, caçulinha aí, o Rio, que é raio que é. É, o problema do Mário Esteves é... Não é nada. Mário Esteves, de 3 às 6 da tarde, aqui na Globo, arrepiando o Rio na Globo. Não perca. Pronto, né? Fiz o Caetitu aí, bonitão. Vambora, ele jogou piada da Sandra Helena. É, seguinte, babado, a menina era toda... Não, não é isso, não. Essa é a tua piada. A menina era virgem, não pode, essa não pode contar. Não, essa não pode contar, não. É, do português. Do português. É, tipo, o comandante gritou... Comandante Joaquim. Comandante Joaquim gritou? É, não, o soldado gritou pro comandante Joaquim. Ah, meu Deus. Não, foi o peixe que gritou pro marinheiro. O peixe que gritou pro marinheiro. Que peixe. Ele é comandante naval, é isso? Não, o médico gritou. Isso, o Mário quietinho lá, que o Mário tá trabalhando muito. A patente do cara, soldado gritou pro comandante. O soldado gritou, calma, ô Bruno. O soldado gritou. Ele subiu lá naquele negócio lá no forte. Ah, pimpão, pelotão. General, é comandante, para. O soldado subiu lá na torre do forte. Isso, na torre, meu. Isso. Aí gritou, o soldado português. Soldado português. É, o nome dele era Joaquim. Não, ele dele era Manuel, do comandante que era Joaquim. Ah, o comandante Joaquim, o soldado é Manuel, tá. Comandante Joaquim, estou a avistar uma tropa que se encaminha diretamente ao nosso forte. Aí o comandante. São amigos ou inimigos? Sentinela. Aí ele, eu acho que são amigos, vêm todos juntos. Ô Sandra, no esculacha, né, Sandra?